Declarar aberta a sessão ordinária do dia 20 de abril de 2010. Solicito o Wilson Vale para fazer a leitura do texto bíblico. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Confia nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, versículos 7 e 8. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 13/4/2010. Ata número 11. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012. 11ª sessão plenária, ao 13º dia do mês de abril de 2010, às 19h30, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João de Vaura Mone, presidente; Antônio Adir de Lara; Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Bujança Jesus; Fabrício Duarte Lorca; Adelir Castilho Maldani; Olga Stoski, primeira secretária; Anjo Américo Branco Chemin; e ausente o vereador Dirceu Bassani. Segundo o secretário, havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente de mesa, que teve como ofício do Executivo ofício número 128/2010, do Executivo, solicitando a indicação de um representante titular e um suplente do Poder Legislativo para compor o Conselho de Desenvolvimento Municipal, de acordo com a Lei Municipal número 1564/2010, ofício número 147/2010, em resposta ao pedido de informação número 02/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, ofício 148/2010, em resposta ao pedido de informação número 3/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, matéria do Legislativo, indicações número 7/2010 do vereador Fabrício Duarte Lóvica, número 8/2010 do vereador Américo Branco Chemin. O senhor presidente, a pedido do vereador Aguinaldo, solicitou a inclusão e o pedido de urgência para o projeto número 11/2010, que foi aprovado por unanimidade de votos. Após o senhor presidente deferiu as indicações e anunciou expediente do plenário, do qual fez uso o vereador Edilson Vaz, que comentou da Copa da Rádio Pitanga na região do Rio do Meio e do início da segunda cidadania no interior, que começou no Vorá de Cima. O vereador Américo Branco Chemin usou a tribuna para parabenizar a nova diretoria da Associação Comercial. Teceu comentários do seu pedido de indicação ao Poder Executivo, de seu pedido de retração ao prefeito municipal e do comentário do radialista Juscelino Veloso. Parabenizou o senhor Orlando Valesco pela realização da feira de Bezerro. Em seguida, fez uso a palavra o vereador Aguinaldo Bujança de Jesus, que iniciou comentando o pronunciamento do prefeito que os valores cobrados do IPTU e nos alvarás, as pessoas que se sentirem lesadas devem procurar o setor de tributação e que verificará se o valor está correto ou não. Agradeceu quando da realização da audiência pública e comentou dos processos dela. Discutidos, o senhor presidente anunciou a ordem do dia e colocou em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 7/2010, que altera dispositivos da lei número 1499/2008, que trata da política municipal do meio ambiente, aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 1/2010, de autoria do vereador Aguinaldo Bujança de Jesus, dispõe sobre a comercialização e o consumo de cerveja em embalagem long net, aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 3/2009, de autoria do vereador Aguinaldo Bujança de Jesus, estabelece norma de proteção de saúde proibindo o uso do produto fumigênio, aprovado por unanimidade de votos. Após passou-se pequeno expediente de explicações pessoais, sendo feito uso pelos vereadores Meco, Adir, Fabrício, Aguinaldo e Edilson Vaz. O senhor presidente encerrou a sessão às 21 horas e 20 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da Liberdade, 13 de abril de 2010, João de Val Aramone, presidente, Olga Stock, secretário. Em votação, os vereadores de fone favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 83 de 2010, na vereadora Olga Stosica, requerendo o envio de ofício ao Executivo solicitando construção de uma academia da terceira idade na Praça do Conjunto Nossa Senhora da Glória. Número 84 de 2010, do vereador Rodrigo Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparo nos pontos críticos do asfalto que vai da PR-460 até a localidade de Cinco Encruzilhada. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa pagamento de 03/2010 municipal UFPR no valor de R$ 52.732,50. Ofício número 4/2010 do senhor Mauri Alves Pereira, presidente da comissão organizadora do concurso público 01/2009, encaminhando os editais número 4, 5 e 6, 2010, referente às notas das provas objetivas após os recursos, notas da avaliação de títulos e notas das provas práticas. De diversos ofícios, 04-2010, 02-2009, do senhor João Batista Silveira, presidente da comissão do concurso para emprego público, número 2/2009, encaminhando o edital 07/2010, referente às notas das provas objetivas após os recursos, classificação final dos candidatos. Do Departamento de Cultura, ofício circular 03/2010, informando sobre a mostra de artes visuais envolvendo os municípios da 12ª Regional de Cultura do Paraná, Almocento, que se realizará nos dias 10 e 11 de 5 de 2010. A seleção é premiação na Praça Largo dos Pioneiros, podendo as inscrições serem feitas no Departamento de Cultura. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício número 027/2010, encaminhando relatório da Comissão do Controle de Infecção Hospitalar CCIH, relativo ao mês de março de 2010. Do Núcleo Regional de Educação, convite para participar da solenidade da abertura da 27ª edição dos Jogos Colegiais do Paraná, fase regional, que se realizará no dia 23 de abril de 2010, às 19 horas, no ginásio Gumercindo Antunes Mendes Neto, em Santa Maria do Oeste. Da Câmara Municipal de Guarapuava, convite para participar da sessão solene, que se realizará no dia 29 de abril, de 2010, às 20 horas, no plenário vereador Heraclides Mendes Araújo, em Guarapuava. Da Oi, resposta ao requerimento 065/2010, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara, informando que foi efetuada a manutenção dos dois telefones solicitados. Essas são as palavras. Defiro os requerimentos apresentados. Passando para o expediente do plenário, está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre da palavra, senhor vereador. 15 minutos só, para cada vereador. 15? Mas é 20, está no regimento? Mas eu mudei para 15 hoje. É o regimento, presidente. Não, 15 minutos. Peço a palavra. Conseguiu, senhor. Quero usar bem esses 15 minutos. presidente, vereadores, amigos aqui presentes. É claro que está ficando bom quando a gente vem para a tribuna, quando existem vários assuntos, inclusive quando passa um pouco do limite, né? Mas a tolerância do presidente, principalmente com o líder, ultrapassa um pouco, mas quando é louvável o que é defendido, o que é falado. Mas eu queria... primeiramente agradecer os serviços prestados pelo Executivo. Inclusive foram feitos lá na Vila Rural da Barra Bonita. Patrulhamento, inclusive um serviço muito bem feito, quero parabenizar o pessoal da Prefeitura, os funcionários que foram lá e fizeram um serviço muito bem feito, que muitas pessoas até agradeceram. Agradecer também o representante do DR na nossa região, que é o Alziro, o qual está fazendo a sinalização das lombadas aqui em frente à nossa cidade, o município, nos três trevos, o qual foi feito um recapeamento. É claro que agradecendo o Roberto Requião pelo recapeamento, não vai só chegar lá o nosso deputado Alexandre Cury também, por esse trabalho que está sendo feito nessa pista aqui de Pitanga, Guarapuava. E como nós agradecemos, eu até estou trabalhando, transportando gado. E hoje fui lá no 15 de cima. E fiquei um pouco triste, às vezes, a gente fica, quando conversa com algumas pessoas de lá, ou de alguns setores da região, daqui do nosso município. E eu até prometi que eu chegaria aqui em Pitanga, apesar que cheguei um pouco tarde, amanhã é feriado, mas na quinta-feira, na parte da manhã, eu quero ligar para o presidente da Cooperativa dos Transportes Escolares, Cardoso, Adilson Cardoso, o qual, ali no 15, na propriedade do seu Mauro Tomes, no 15 de cima, tem 6 alunos durante o dia que são, apesar que 1.800 metros, eles têm que vir a pé. Mas na parte do dia, até que eles mesmos dizem que tudo bem. Agora, na parte da noite, tem a Beatriz Estacho e Adriel Nascimento, que eles têm que vir a pé à noite. Tanto para... O mais difícil até seria o retorno. Mas eles estão pedindo, pelo amor de Deus. Só que o seu Adilson disse que não tinha estrada. Que não tinha condição de fazer esse transporte por causa de falta de estrada. Hoje tem estrada. Foi feito um cascalho que, olha, eu queria que os senhores vereadores fossem até lá e dessem uma olhada. É triste ver aquele cascalho que foi feito. Mal feito. Mal feito mesmo. E o que é pior, foi pago ainda para fazer o cascalho. O fazendeiro e as pessoas dali da comunidade pagaram para fazer o cascalho. E é uma judiação, viu? É uma judiação o tipo de cascalho que foi feito. Vereador Fabrício, olha, nós vimos ali, até foi comentado, até o dia que foi feito o cascalho, ali na Marrequinha, quando foi feito para as pessoas ali do, que fazem os vizinhos até, do Luiz Carlos Petreschen, um ótimo cascalho. Uma terceirizada, foi pago para fazer. Agora lá, foi a prefeitura que fez. Eu até perguntei, falei, mas não estou entendendo. Os finais de semana, 3 finais de semana, vereador Adir, foram pagos, não posso dizer bem exato, mas parece que R$100 para cada operador, mais almoço, mais bebida, foi uma festa. Só que não terminaram e fizeram manhaca. Que sinceridade. Se chover ali, nem a Kombi não vai. Não vai. Mas, eu acredito que, pelo fato de ser pago, alguém vai tomar a providência. Será que temos que chamar o PROCON? Assunto. Serviço mal feito? Eu acredito que alguém vai tomar a providência. E conversando com a dona Rose, aqui vizinho do, antes era o Gringo Autopeças, parece que já estão fazendo algum simulado sobre o IPTU. Se a pessoa for, não saiu os carnês ainda. Mas ela foi até a prefeitura, vereador líder. E o IPTU dela, de 179,48, que era, foi para 675,18. Do lote, de 123 foi para 409. Da casa, de 94 foi para 281. Mas tem uma coisa, isso seria uma estimativa, uma previsão. É só ir ali na prefeitura que os cálculos serão refeitos e o preço diz que cai lá embaixo. Eu não estou entendendo. Foi pago 70 e poucos mil reais para aquela firma de Guarapuava para fazer um projeto que veio e hoje, se daqui a pouco alguém chegar na prefeitura, é refeito, vereador Carijó, é refeito o cálculo e cai. Demasiadamente, quer dizer que se alguém não for, vai para a dívida ativa? Eu ainda fico preocupado, mas estamos esperando vir os carnê. Com os carnê, acredito que com esses recálculos, talvez caia. Mas daí? Se o projeto era tanto, foi aprovado aqui pela Câmara. E dali a pouco, se cai demasiadamente pelo que foi dito, ali naquela garagem que custava 97 e foi para 3.900 e hoje diz que é 800 reais. O duro que a gente fala por diz que, por enquanto, nós não temos ainda nada exato. Mas vamos esperar sair o carnê. Isso foi o alvará, né? Isso não é o IPTU. Isso foi o alvará. Mas vamos esperar para chegar, para nós ver realmente o que, que é a diferença. Só que, se cair tanto assim, será que não é renúncia de receita? Até na sessão passada, se eu estiver errado, vereador líder, o senhor me corrija, o senhor disse que funcionários da prefeitura que estão fazendo essa avaliação erraram. Porque, de certa forma, eles não estão, assim, preparados para fazer essa avaliação. Por que não essa firma que levou de Pitanga mais de 70 mil reais, por que que essa firma não preparou essas pessoas para avaliarem os lotes, se dali a pouco chega na casa do vereador Adir e diz, a casa dele é ótima, o valor do IPTU é lá em cima. Se a casa dele é boa, o valor cai um pouco. Se a casa dele é média, é mais ou menos. Imagine. Será que essas pessoas que estão avaliando, que estão fazendo essa avaliação, estão tão despreparadas assim? Para dar uma diferença tão louca como está tendo, como essa polêmica que está? Mas eu acredito que mais alguns dias também nós teremos novidade. Eu também queria até ouvir na Rádio Pitanga, quando o deputado estadual, Cleiton Kelsey, comentou sobre a nossa UTI, que não é UTI, é UCI, Unidade Clínica Intensiva. Inclusive, até o secretário Moreira, que assumiu a pasta agora, ele até comentou, até falou algumas coisas para Pitanga, até a intenção de vir realmente para Pitanga, eu acho que nós temos que parabenizar. Fiquei até um pouco triste quando o próprio deputado Cleiton Kelsey disse que nós temos que torcer para pessoas não tramarem ou até prejudicarem esse projeto. Eu acredito que não vai ser feito isso, não. Eu acredito que as pessoas de bem de Ipitanga, que realmente precisam de ajuda, precisam de uma saúde melhor, jamais vão fazer isso. Pelo menos aqui, os vereadores aqui da Câmara, jamais farão isso. Eu também ainda estou, vereador líder, eu ainda estou aguardando, o qual fiz um pedido de retratação do prefeito, quanto ao quarto, ao quartinho, que leva alguns vereadores. Eu queria saber ainda, até agora não veio nada, foi feito, até tenho aqui na minha mesa, o dia que foi feito esse pedido, essa solicitação, aqui do Legislativo, para mostrar qual o vereador, ou se existe algum vereador, ou se tem alguma diferença ou alguma coisa. Vou continuar falando, vereador. Até na sessão passada o senhor me disse que, mas enquanto eu não tiver essa resposta, que eu acredito que não é para uma pessoa ir num rádio e dizer, para nós, vereadores, aprendermos, a nossa obrigação é entender o projeto, que eu acho muito bom esse projeto, o fato, Big Frango, apesar que não chegou ainda esse projeto, mas a intenção é boa. E acredito que nenhum vereador aqui vai contra, pelo menos pela intenção. Agora, a partir do projeto chegar, aí sim, nós teremos tempo para estudar e chegar num ponto de até apoiar. Apoiar mesmo, mas sem ir para o quartinho. Pode ter certeza. Porque eu não conheço esse quartinho e duvido quem conhece. E quem conhece, que assuma pelo menos, aqui na tribuna, que vai para o quartinho para aprender o projeto com o prefeito, para não falar outra coisa. Mas que venha aqui na tribuna e diga, eu vou para o quartinho junto com o prefeito. Aprendo o projeto lá no quartinho. Não consigo aprender aqui na Câmara. Porque talvez exista uma certa incompetência de algum vereador que não tem condição de aprender aqui, mas sim lá no quartinho. Mas ainda continuo esperando, vereador líder. E eu queria comentar um fato que realmente eu acho que todo mundo ouviu, todo mundo sabe, todo mundo participou e, claro, quero até pedir uma ajuda do vereador líder pelo fato de ser advogado. E nós tivemos um fato que aconteceu aqui no nosso município, que sinceridade que eu acho que a gente fica triste. Um advogado aqui de Ipitanga, um advogado que já foi juiz leigo, para quem não sabe, é aquele que dá as sentenças do juizado especial. Aquele que analisa problemas de pessoas, e dali a pouco um advogado, um juiz leigo, que foi juiz leigo, chega numa agência bancária, pela competência que tem, pelo estudo que já teve, eu falo isso porque a minha filha é advogada também, e para a classe, ficou feio. Para a classe, claro que não quero generalizar, mas essa pessoa que diz ser advogada e chegou a ser juiz leigo aqui no município de Ipitanga, jamais poderia ter feito isso. Como correntista no HSBC Bamerindos. E ainda ir no rádio e dizer que ficou um pouco envergonhado da atitude que o banco teve com ele. Foi um desrespeito com ele, com a pessoa dele, chegar na porta do banco e o banco, a porta não abrir. E o que é pior, acusou ainda o vigilante, que está fazendo o serviço dele. Que se a porta não abriu, não é culpa do vigilante, não é o vigilante que abre ou fecha a porta. E ele não tem obrigação nenhuma de saber que esse cidadão é um advogado, ou melhor, que foi um juiz leigo aqui em Ipitanga. Aí ele fica condenando que o cara, que esse vigilante, não teve coragem de abrir a porta para ele. Não seria muito mais ético, muito mais educado, essa pessoa ir até ou pedir para chamar o gerente, que conhece realmente, sabe qual é a conta que ele tem, de que tipo que é a corrente, o giro de dinheiro que ele faz nesse banco, se ele é útil ou não para um banco, não precisava desmoralizar. Desmoralizar as pessoas que estavam lá sentadas, quantas mulheres que estavam lá dentro. Isso é atentado violento ao pudor. Se realmente, vereador, eu acho que o senhor, como advogado, o senhor pode até ser mais exato, mas eu queria fazer, sinceridade, eu queria até pedir a permissão à mesa, aos vereadores, solicitar uma moção de repúdio a esse advogado, aqui do Legislativo, aqui no nosso município de Pitanga. E mais, pedir mais. Eu queria fazer um ofício, ou até a casa fizesse um ofício, à OAB, até conversando com o vereador Carijó, para tomar providência, atitude, ou melhor, pela falta de ética desse advogado em tirar a roupa em frente às pessoas funcionárias do banco. Ele estava com a mãe e a esposa. É natural que a mãe dele já viu por várias vezes ele pelado. É natural que a esposa dele viu ele pelado. Agora, nós, cidadãos de Pitanga, temos que ter esse prazer ou desprazer de ver ele pelado numa agência de banco, porque ele não conseguiu entrar. Quantas vezes esse cidadão foi prejudicado na agência do HSBC, Bamerindos, para entrar, para fazer a sua movimentação bancária? Eu acredito que, é claro que a agência, pelo tamanho que é, pela condição que tem, terá vários advogados para, inclusive, até processar, se o caso for. Mas eu estou falando aqui, como cidadão também, eu não estava lá. Sinceridade que eu não estava lá. Mas conversei com várias pessoas que falaram que se estivesse lá e vissem isso, tinham surrado ele de cinta. Sinceridade. Concedo a parte, pode... Faz favor, velho. Vereador, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que a Vossa Excelência está fazendo no tribunal nessa noite. E aí comprova mais uma vez, que eu sempre falo, não é ir lá no colégio estudar, ir numa faculdade. Esse ato que esse cidadão teve lá no SBC é falta simplesmente para mim de educação. Não é o primeiro acontecendo de travar a porta. Isso acontece, não é só aqui. Acontece. Agora, é motivo para tomar a atitude que tomou? Tinha senhoras lá dentro. Viram? Porque falta, meu Deus do céu, porque falta respeito. E tivesse criança, tivesse uma mocinha, pensa um pouco e dizer que o cara de juiz aqui, eu vou dizer o cara, nem vou dizer senhor. É ridículo. É vergonhoso, meu irmão. De repente achou que está fazendo uma grande coisa. É uma pobreza de espírito, uma pobreza de caráter, essa atitude. Eu acho que cabe, sim, uma moção de repúdio pelo que ele representa na sociedade. Eu tenho certeza que a classe do advogado deve estar hoje até envergonhada também, como o nosso judiciário, que nomeou cidadão, não sei quem que nomeia, para representar, para tomar decisões. É incrível. Obrigado, vereador. Eu até... Às vezes a gente fica pensando, será que foi um distúrbio? Será que ele estava nervoso com alguma coisa? Será que tem algum problema? Eu não consigo acreditar que seja por causa de uma indenização. Que até, por sinal, foi comentado no rádio, que poderia haver até uma certa indenização. Eu acredito que essa pessoa, que esse cidadão... jamais vai falar em indenização. Porque se chegar ao ponto de pedir uma indenização porque foi prejudicado ou até foi desrespeitado porque a porta não abriu, é sensor, meu Deus do céu. São sensores que fazem com que a porta abra e feche. Eu não consigo entender como que um... É, são sensores. Vereador, só me permite fazer uma colocação. Quanta gente, veja bem, se o cara estava nervoso, foi, quantas vezes, eu já fui às vezes também nervoso em banco. Quanto cidadão e cidadão vai lá e não tem o dinheiro para pagar a água, a luz que vai ser cortada? Seria motivo, então, para ir lá fazer uma baderna? Fazer, tomar essas atitudes? É um absurdo, não justifica. Essa campanha. O que mais seria absurdo, o judiciário dar uma indenização para um cidadão desse. Aí, daí sim, daí é o fim para mim. Para o meu conceito, é o fim daí. Obrigado, vereador. Essa aí não é a censura, essa aí é a campainha, que só tenho mais um minuto para falar. Eu, agora é 15 minutos, o presidente está executando o que é o regimento. Eu acho que nós temos que respeitar. Mas eu acredito que, voltando nessa parte de censor, não é justo o vigilante ser prejudicado, ou a ser até desmoralizado porque não quis abrir a porta, sendo que há uma irresponsabilidade de uma pessoa até, podemos dizer, culta. Não curta, culta. Pela educação, como advogado que é. Obrigado. Obrigado pelo excesso, presidente. Está livre da palavra. Cede a palavra, senhor presidente. 15 minutos, vereador. Não tem nada com 20, eu mudei para 15, é para 15. Eu vou fazer um regimento só para mim. Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa, demais vereadores, vereador Batatinho, digo vereador porque realmente a quantidade de votos que Vossa Excelência fez o credencio a ser chamado de vereador, no meu entendimento, chefe de gabinete Geninho, o moço ali que eu esqueço o nome dele, mas conheço, Dirceu, suplente vereador Vélez, o homem do sofá aí, né? Meu pai, o Sr. Pereira, senhora lá atrás e as duas menininhas, né? Por sinal, também tenho duas menininhas, Montenegro, presidente do Ibope, né, Montenegro? A imprensa, os servidores públicos dessa casa aqui, efetivos, comissionados, enfim, a todos. Vereador Meco. Vereador Meco, me deixou tão alegre, vereador Meco, hoje, quando você falou, eu ainda acredito, quando você falou, ainda acredito, até anotei aqui, você acredita, você usou esse termo, eu acreditar aqui hoje. E eu fico feliz porque um político que se coloca na oposição aqui nessa casa e diz que acredita, é porque no fundo realmente reconhece um bom trabalho do executivo de Pitanga. Eu te parabenizo por esse termo e digo que realmente fico grato a esse elogio implícito da tua pessoa. Eu gostaria, vereador Meco... Se eu soubesse que essa palavra acredito fosse repercutir tanto, eu falaria várias vezes, porque eu acredito na administração, eu acredito que todos nós trabalhamos e queremos o bem de Pitanga. Então, eu acredito que essa administração vai para frente, acredito que todos aqui os vereadores, tanto que esse projeto que está entrando, como os outros que já entraram, nós fizemos emendas, e nós queremos que esses projetos façam com que o nosso município seja conhecido. Se Deus quiser, vereador. Vereador, eu gostaria de começar até comentando aqui, porque trata-se de um profissional que fatos realmente aconteceram no município de Pitanga, e que eu entendo que houve excesso, sim, mas eu acho que tudo tem que ser analisado friamente. O excesso houve. Acho que não deveria ter aquela atitude, acho. Acho que o direito de protesto deve ser respeitado a todos no nosso país? Acho que sim. Acho que o caminho que ele escolheu para protestar, foi um caminho infeliz, eu digo assim. Por outro lado, eu vejo que, mais uma vez, o consumidor, as pessoas também não são respeitadas no seu dia a dia. Quando eu entro num banco e eu não tenho uma cadeira para sentar, aguardar ser chamado... Quando eu entro num banco e eu não vejo um banheiro para que eu possa usar, quando eu não vejo um banheiro adequado às pessoas que têm deficiências físicas, eu também fico triste. E quando eu tento entrar dentro de um banco, embora seja o sensor, e eu não tenho nada a ver com os sensores, se eu não tiver nada que me impeça no meu corpo, eu tenho que entrar lá dentro? Se o sensor não me autoriza a entrar... O problema, E essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Ela é do banco. E o banco tem que responder, sim, suave, cabe, tranquilamente, uma ação de indenização contra o banco, mas tranquilamente. Não vejo discussão nenhuma que cabe uma indenização. Acho, na verdade, só que foi um momento realmente de nervosismo, onde realmente o profissional acabou exagerando, porque pelas informações que eu tive também, ele tirou uma peça do corpo, tentou entrar, não conseguiu. Tirou outra peça, não conseguiu, e foi tirando. Eu acho que chegou num determinado momento, sem querer fazer defesa nenhuma, até porque já deixei bem claro aqui que discordo da forma como foi realizado o protesto. Mas acho que você tira 4, 5 peças, tira tudo, e assim mesmo não consegue entrar, eu acho que nele, já uma pessoa experiente, já onde possivelmente o sistema nervoso sofreram alterações até pelo dia a dia das pessoas, né? E principalmente a gente sabe como a gente às vezes passa sufoco no dia a dia, porque nós acabamos assimilando o problema dos outros, quando na verdade nós temos só a resolver. Ele acabou exagerando ali, chegando até, eu acho, um limite ultrapassado. Mas que a responsabilidade e a ofensa moral a uma pessoa ocorreu sem dúvida. Até porque ela é redigida da seguinte forma, meu vereador, né? Todo ato que importe subjetivamente para mim, dano moral, que eu me sinta atingido, constrangido, eu sou passível, sim, de estar sofrendo dano à minha moral. Só não tem dano moral aquela pessoa que realmente não tem moral. Aquela que tem a vida desregada, aquela que tem a vida totalmente torta, aquela pessoa que não se importa com o eu, com aquilo que diz respeito à minha pessoa, à minha conduta no dia a dia. Então, eu acho assim que é uma questão realmente que foi lamentável pelos extremos que chegou. Agora também serve de um alerta, não só para o advogado, não é porque foi advogado, poderia ser um vereador, poderia ser um médico, um pedreiro, um servente, um serviço gerais, qualquer pessoa. O dano, a ofensa moral, ela não se distancia e não se afere por profissões, por grau de instrução, de forma alguma. Ela tem que ser vista de acordo com aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Se nós não valorizamos nossa conduta no dia a dia, se nós entendemos que devemos ter uma linha de ações que não siga o caminho da honestidade, nós também não podemos, na verdade, exigir dano moral. Eu acho que trata-se de um profissional, como Vossa Excelência mesmo já colocou, que já exerceu aqui por vários e vários anos, nesta comarca, como juiz leigo. Acho que ele ficou extremamente nervoso na hora e realmente exagerou mesmo. Eu acho que houve ali indícios de uma conduta que possa ter contrariado o nosso sistema normativo. Acho até que houve, sim. Mas que nós não devemos agora ficar elogiando o banco ou, de repente, achando que o banco absolutamente não tem nada a ver. Uma conduta errada que não justifica a outra de lado, de forma alguma. Fique à vontade. Certo, vereador, eu acho que o senhor não deve ter ouvido o pronunciamento dele no rádio. Não ouvi. Então, eu acho que também o senhor não chegou a ter conhecimento geral, total, do assunto. Agora, eu não estou aqui defendendo até a entidade. Eu acho que ele tem vários até vários advogados que podem defender o banco e se, como diz outro, se safar ou não, é o problema deles. Eu não estou aqui para isso. A questão, vereador, é que ele, pela condições que ele é como advogado, o senhor falou do excesso, o senhor falou que existe outra, ou melhor, eu quero dizer, existe outra porta ali, que vamos supor que tudo indicou, se ele tirou toda a roupa e não conseguiu passar, desculpa, mas ele não é um homem biônico, ele não tem ferro por dentro do corpo dele. Então, se não passou, é problema da porta. Não seria nada mais justo que ele chamar... Que é problema do banco, né? Que é problema do banco, mas tudo bem. Agora, isso é motivo? Eu não quero chegar ao extremo, vereador, claro, de dizer que poderia ser em outro banco, mas eu quero dizer, e se, será porque a minha família não estava lá, a sua família não estava, as famílias de quem aqui não estavam. Agora, de quem estava lá, que participou, funcionárias do banco, que não era obrigado a ter um protesto desta maneira. Eu quero dizer que, se o senhor se ouvisse o que ele disse, ele não estava nervoso coisa nenhuma, porque ele não estava os serviços prestados do banco para... era para a mãe dele, até ele disse que a mãe dele ia lá para fazer um giro, alguma coisa assim, no banco. E já estava sendo atendida, vereador. Desculpa, não, mas ela já estava sendo atendida. Então ele só saiu para fora pegar um documento, que não tinha nada a ver com o atendimento da mãe dele. Ele estava acompanhando a mãe, ele disse assim, a maneira que ele disse. Então, ele não estaria nervoso ou até sendo prejudicado, claro, mas eu acredito que o presidente vai dar até, ou toda vida o senhor tem um excesso a mais, porque o senhor é muito aparteado. Mas eu acredito que, então, nesta maneira, vereador, fica difícil para a gente acreditar que ele estaria nervoso por falta de algum, ou melhor, por causa de algum problema com o banco. Eu quero só, a minha indignação seria pela atitude que ele teve. Se ele tirasse a camisa, ou até mesmo a calça, sendo bem, mas poxa, ficar totalmente pelado, sem cueca, ninguém tem obrigação nenhuma de estar vendo esse tipo de coisa. Nenhum, que eu digo, da população. Sim, e muito menos os funcionários do banco. Não tenha dúvida, como eu coloquei aqui, deixar bem claro, porque algumas pessoas que têm o microfone na mão têm o costume, na verdade, de manipular aquilo que nós falamos aqui ou fazer montagem para divulgar na rádio. Porque não tenho coragem, na verdade, de falar tudo aquilo que nós falamos aqui, né, vereador Meca? Vamos ser bem honesto. E nós não temos rabo preso para ter qualquer receio ou medo de falar aqui nessa, até porque não somos eleitos por eles, fomos eleitos por nossos vereadores. Falamos aquilo que nós entendermos correto aqui. Gostem ou não gostem, né? O que eu digo, vereador Meca, é que realmente o excesso houve, jamais eu faria aquele tipo de atitude, mas que negativamente, aqueles que estão escutando pela internet, que vão usar de repente na rádio, negativamente, acabou realmente, no fundo, gerando alguns efeitos positivos, não tenha dúvida. Os bancos realmente têm que tomar uma atitude e respeitar mais os cidadãos. E os cidadãos têm que saber protestar de forma correta também. Porque o fato de eu ficar nu realmente ofende aquelas pessoas que estavam ali do lado. Ofende as senhoras que estavam lá, eu soube, através até de pessoas que estavam num churrasco, nós estávamos com o Carijó, no sábado, que realmente tinham mulheres lá, e que realmente eu fiquei bobo até na hora, demorou para acreditar, achei que era até uma piada, uma brincadeira, mas que realmente foi uma infelicidade muito grande. Então, eu acho que responsabilidades, acho que cabe às pessoas que vão analisar esse caso, até porque eu soube que houveram policiais lá, fizeram um boletim de ocorrência, né? Eu acho que tanto... Inclusive diz que foi ele mesmo que chamou a polícia. Eu acho que teremos ali várias ações, tanto do próprio advogado contra o banco. Eu acho que possivelmente aí... Nessa questão do atentado violento pudor, eu não sei, na verdade, até porque eu sei pelo que falaram, eu não escutei. Mas foi realmente um excesso, não tenha dúvida, só gostaria de fazer esse raciocínio para que nós possamos também não aceitar de forma alguma conduta desse tipo, mas também fazer com que alguns bancos tomem atitude maior de respeitar os cidadãos. E os bancos, vereador Meco, agora eu sei, falando juridicamente, os bancos oferem lucros e mais lucros. E o que eles oferecem aos cidadãos, aos seus clientes, infelizmente, é muito pouco. A marcha, você está fazendo gesto com a mão, não sei o que você está querendo dizer aí, mas beleza, Montenegro. Eu acho que eles têm que respeitar, mas alguns bancos, depois de algumas cobranças, inclusive, eu acho que do vereador Carijó, aqui nessa casa, e demais alguns vereadores, correram para colocar cadeirinha para o pessoal sentar. E aqui não vou defender só porque minha mulher trabalha lá, no Sicredi, mas talvez o Sicredi seja o primeiro banco que tem banheiros, bancos para sentar, água, café, chá, enfim, tem um tratamento de respeito pelas pessoas. Quem vai lá, o vereador Adir é cliente lá, sabe do que estou falando. O Adir é associado, é um dos donos do Sicredi também. Então ele sabe do que estou falando. Acho que o Carijó, depois que você falou, salvo engano, aqui acho que até o Itaú disponibilizou cadeiras. Eu não sei se foi você ou foi o vereador Adir, o Meca, não lembro qual dos vereadores que colocou essa situação. O presidente também colocou. Enfim, então, serviu de alerta. Agora, o Banco do Brasil precisa tomar uma atitude. É um desrespeito o que as pessoas passam naquela fila. Não tem cadeira para sentar. Eu, pelo menos, as poucas vezes que fui lá, não vejo água ali para beber. Não sei se tem, vereador Adir. Não tem? Só embaixo, em cima, não tem. Não tem lá em cima água. Então, na verdade, é um desrespeito. Então, é um absurdo o que acontece. Mas, vereadora Meco, eu gostaria também de falar com relação à cooperativa, com relação... Só para mim concluir esse fato, só, vereador. Só para concluir. O vereador Carijó tem jogo, churrasco para ir, né, vereador Carijó? Tem churrasco, então ele está meio com pressa. Eu só queria, na maneira que o senhor fala, que às vezes essa atitude talvez mude o comportamento do banco, tudo. Tomara que não seja moda, vereador, porque daqui a pouco alguém precisa de uma estrada, chega ali e fica pelado na prefeitura. Então, eu acredito que, né, para não ficar uma coisa assim, porque realmente a necessidade, às vezes, a pessoa chega ao desespero. Eu acho que cada pessoa, vereador Meco, ela tem a noção, a noção da sua conduta. E eu digo assim, porque é vereador, porque é advogado, eu acho que não é por esse caminho. Não é por esse caminho, eu acho que poderia ser qualquer pessoa, mas cada pessoa tem a noção do que pode e do que não pode fazer. Agora, eu sei o que eu faria, mas eu não posso exigir de você o mesmo que eu poderia ter de atitude ali. Acho, volto a frisar aqui, realmente acho que passou dos extremos ali, nós fomos até um grau aqui, nada aconselhável e nada justificável diante desse protesto. Embora a gente veja pelo mundo aí protestos dessa natureza, né? Está... Por algumas pessoas está virando moda. Eu só vou pedir para o presidente que os apartes aqui, senhor presidente, com relação à minha pessoa, eles são extensos. Não são apartes, são verdadeiros comentários. Então. Tem mais 5 minutos, então, vereador. Se você for verificar aqui. Mais 5 olha, minutos. Olha, cara, vereador Carijó, é um direito meu falar aqui. Ó, você mediu o tempo que o Meco usa, acho que ele usa mais tempo do que eu aqui nos apartes. Então, isso tem sido normal. Eu gostaria, na verdade, até em nome do prefeito, presidente, fazer um agradecimento especial às pessoas do Cantu, da Santa Rita, da Água Fria e do Quieto, que realmente estão dando um verdadeiro show nessa cidadania rural. Eu vi lá o Edilson algumas vezes, não sei se o vereador Dir já foi lá, foi sábado, mas eu convido os outros vereadores para que vão lá. Talvez, a gente sempre vai aprendendo no dia a dia. A primeira cidadania foi lá, já foi relativamente boa, mas essa realmente, eu posso dizer aqui de boca cheia, que é um sucesso. A união das pessoas, a forma como estão trabalhando, as máquinas fazendo cascalho, houveram acho que quase 300 biturações de dente, bueiros, enfim, uma união monstruosa. Hoje eu estive lá acompanhando as pessoas doando cascalho, as pessoas se unindo para fazer almoço para todos lá, né? Palestras, cursos, algo realmente diferenciado numa administração. Algo realmente que mostra um diferenciador do atual prefeito. E olha, ele me falava que esse ano quer fazer 3 cidadania rural, além de 3 cidadania dentro da cidade. E a próxima deve ser lá, senhor presidente. No seu bairro, no bairro nosso, porque nós somos todos pitanguenses. Então, é impressionante, na verdade, como aquilo... E olha a economia de dinheiro. Toda a equipe lá, podem apertar. Toda a equipe lá trabalhando, se ajudando. É impressionante, eu acho que o prefeito pediu aqui, e eu estou fazendo em nome dele aqui, que seja enviado um ofício, através dessa casa aqui, as pessoas que realmente se organizaram e estão trabalhando, disponibilizando almoço. Eu vou fazer isso em manuscrito depois, senhor presidente, mas já estou me antecipando a esse fato aqui, em nome do prefeito, porque realmente se uniram, limpando beira de estrada, fazendo almoço, cedendo madeiras, enfim, um trabalho espetacular. E a esperança do prefeito que possa fazer uma cidadania rural em todas as localidades ao término do mandato. E gostaria de dizer aqui também, antes de tudo, agradecer ao Pessuti por tudo que fará agora em breve por Pitanga aqui. Agradecer realmente ao presidente Lula, que está incluindo algo muito bom para a nossa região lá e que pretende ainda para esse ano disponibilizar, que eu não vou me antecipar se é coisa do prefeito, mas nós tivemos hoje o ok de lá. Enfim, espetacular. A cooperativa de transporte de aluno chamando seus proprietários para que amanhã vão no Rio Liso todos ajudarem a fazer uma ponte, num mutirão lá para fazer a ponte, porque o DR está lá para fazer cascalho e não passam as máquinas. E olha, nós teremos ali cascalho no Cantu, já está lá na Água Fria, já está no Quieto, vai vir para Santa Rita, Santa Bárbara, e algo assim que realmente enche os olhos de alegria de a gente ver trabalhar daquele jeito. Toda uma equipe lá, não tem essa corrimaço de carro, de máquinas espalhada, e seria bom que nós pudéssemos realizar 3, 4 cidadanias rurais ao mesmo tempo. Mas realmente é extremamente bonito ver. Como diz aqui o prefeito, o Zampieri é meio bocudo, mas o que ele tem de bocudo tem de trabalhador. É muito trabalhador, muito esforçado, realmente se empenha, é algo que vive a administração, vive o dia a dia, no meio do povo, correndo, buscando atrás de cascalho. Realmente, nós podemos até dizer, ter as críticas, mas Pitanga tem um grande prefeito e fará um grande trabalho nesse mandato. Não tenham dúvida, gostem ou não gostem. Será o grande prefeito dos últimos tempos de Pitanga. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nenhuma dúvida. Pelo que eu vejo lá, pela forma que ele colocou que vai ser de agora em diante, nós teremos aí, ao término do mandato dele, e a gente já pode visualizar no dia a dia. A cidade mesmo está muito mais bonita. Você encontra elogio de todas as pessoas que chegam aqui hoje. A gente vê limpeza na cidade, vê meio fios pintados. Eu vejo na frente da minha casa, tinha que estar implorando para limpar aqueles canteiros. Hoje, sempre paradinho, pintado o meu fio, aqui o centro, a saída da cidade. Estão entrando nos bairros, estavam trabalhando lá perto da colina, sexta-feira. Enfim, está espalhando realmente o trabalho e a expectativa agora com o Pessuti. E, graças a Deus, e eu ia hoje falar sobre o que nós temos aqui, não vai dar tempo, do Artagão para Pitanga, empenhado, licitado, tudo. Mas eu vou falar na próxima sessão, mas digo aqui, de cabeça erguida, como diz as pessoas mais gordas de peito, grande, né? Que realmente Pitanga, eu acho que está de parabéns pelo trabalho do Zampieri, de toda a sua equipe, dos vereadores que dão apoio também a todos. Claro, com ainda defeitos, com problemas, mas que mostra, e só não vê quem não quer um trabalho diferenciado. Ah, tem o IPTU, tem o Alvará, ah, tem as pessoas, os cálculos mal feitos, mas realmente não dá para exigir dois servidores, uma vez que essa lei foi aprovada e está sendo implantada agora, esse ano, toda a qualificação para fazer análise extremamente correta. E a empresa que realizou e que fez essa reforma, ela não foi contratada para qualificar esses servidores. Mas isso será feito, possivelmente, esse ano, terão toda a qualificação, já estão tendo, mas que não vão conseguir toda ela aí, até emitir todos os boletos. Senhor presidente, desculpa o excesso aqui, mas como eu falei, os apartes, com relação à minha pessoa, não são apartes, são verdadeiros comentários extensivos. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, mais nobres pares, suplentes e vereadores que se faz aqui presente, Batatinha, fugiu o nome agora do Leveres, ex-vereador dessa casa, pai do vereador Aguinaldo, chefe de gabinete, professor, nossos amigos, amigas, aquela mocinha lá, que está aqui hoje assistindo os trabalhos dos vereadores dessa casa. Eu quero ser breve, senhor presidente. Comentar o requerimento que eu entrei nessa casa hoje. Na verdade, já é reeditando, porque o asfalto da PR4 é zero. Até a comunidade da Cinquilhada tem vários pontos já que está cedendo. Tem que haver um conserto por parte do executivo, que eu creio que, se deixar assim, vai aumentar cada vez mais. Eu já solicitei aqui, já acho que, se não me engano, já é a terceira vez. Então é importante que sejam feitos esses reparos para gastar menos agora do que no futuro gastar mais. E os lugares, tem uns lugares assim que é perto da, da lombada, e o asfalto já é estreito, que é um asfalto numa estrada rural, é 5,40 m de largura, e tem caminhão que vai desviar aqueles buracos, pode provocar um acidente. Eu só quero dizer que foi comentado bastante, tanto o vereador Meco, o vereador Aguinaldo, dessa questão do banco. O pronunciamento do vereador Aguinaldo, de repente, pode quase passar uma imagem, assim, para uns que, Vossa Excelência, parece que estava querendo meio que criticar banco. Eu entendo o seguinte, nós acompanhávamos, através da imprensa, há muitos anos atrás, assaltos a bancos. Um funcionário de banco, eu não tenho nenhum familiar meu que trabalha em banco, mas tem amigos que trabalham, de repente tem, a Vossa Excelência, inclusive, tem sua esposa que é funcionária do Banco Sicredi, um excelente funcionário, que correm o risco de repente, sofrerem assaltos e serem comidos por uma arma de fogo. Para que, que foi criado esse sistema? Para dar esse tipo de segurança, melhorar a segurança dos funcionários. E de clientes também. Esses problemas que às vezes em quando acontece, vamos falar a verdade, é uma raridade que acontece isso. Não é uma coisa que acontece normalmente. Então não justifica aqui de forma nenhuma um cidadão que o pior, dizer que é nervoso, não podia nem ter exercido o papel de juiz. Juiz Lei, que ele fazia tomar decisões se ele era nervoso, não tinha estado emocional nenhum. Não poderia. Se esse é motivo a fazer protesto, então quem errou as contas de fazer do período de chuva ficar nervoso tinha que fazer protesto. Gerou motivo. Por isso, aí, ó, eu sofri um ataque cardíaco porque me apresentaram uma conta enorme. Tudo seria motivo para o cara perder o controle emocional? Não é motivo, não. Concordo que no Banco do Brasil precisa melhorar mais as cadeiras lá. Agora, HSBC tem, digamos que muito bom, Caixa Econômica tem, trabalha aqui, entra dentro, Sicredi tem, então tem, o Banco do Brasil tem naquelas que sente que vai ser atendido ali por aqueles funcionários, mas quem vai no caixa ali não tem. Então tem que melhorar ali também. Vamos ser justos. Agora, os outros bancos não justifica, em hipótese alguma, cidadão ficar nervoso com qualquer coisa e ter uma atitude dessa maneira. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Peço a palavra, concedido, senhor. Senhor presidente, Edilson, Dirceu, vereador Aguinaldo, Fabrício, Carijó, Meco, suplentes, Batatinha, Redes, seu Alcir, meu vizinho, professor Dirceu, os demais, a imprensa, escrito e falado, pessoal que nos ouve através da internet. E hoje, quero só frisar que em Ponta Grossa o pessoal está acompanhando através da internet, que é o seu Gilson Grande, um dos proprietários aqui da Fazenda Safra Velha, pai do empresário e agricultor Sérgio Grande. Também tem, está nos ouvindo. Quero elogiar também os trabalhos que foram feitos e estão sendo feitos lá na comunidade de Linha Cantu, no Cantu e Santa Rita. Só uma informação para aproveitar, assim, inclusive o prefeito definiu hoje que haverá necessidade de uma prorrogação ainda para tentar atender mais melhor a todas essas comunidades. Então será prorrogado, acho que mais uma semana, a cidadania rural lá. Obrigado pela informação. Então são a comunidade também vinha com grande, as comunidades vinham com grande dificuldade e estão sendo atendidas da maneira que o município pode fazer, e também está dando a sua contribuição. E eu até ouvia o presidente da associação também falando que deveria voltar o que era feito há muitos anos, quando a comunidade se reunia e fazia aqueles mutirão para limpar as estradas. E eu me lembro bem quando meu pai era um dos inspetores que tinha municipais, e a sua obrigação era de pegar da ponta da Borboleta e vir até aqui no CTG, junto com os demais membros lá daquela comunidade da Limeira e Borboleta Abaixo. Então, parabéns a todos, e que a união aí faz a força, e estão, quem ganha é a comunidade. E espero que, ao vir a cidadania rural aqui para a cidade, aqui na cidade de Pitanga, nos bairros, que seja concretizado a primeira cidadania rural que iniciou na Planalto e que ainda, naquela data, em virtude das chuvas, não foi terminada. Então, espero que a Planalto seja também contemplada e seja terminado os trabalhos que faltam a serem realizados naquele bairro. Também só frisar que nós recebemos agora essa síntese das atividades parlamentares do senador Osmar Dias, cada um dos senhores receberam, Vossa Excelência. São trabalhos realizados pelo senador Osmar Dias durante o ano de 2009, e ele que é um pré-candidato ao governo do estado aqui do Paraná. A população vai julgar, e se acharem que ele é competente para administrar o estado, poderá ser eleito governador. Nas sessões anteriores, nós comentamos, em especial, a situação que o produtor rural vem enfrentando com a baixa dos produtos agrícolas, com o grau de endividamento agrícola, e que tenho uma preocupação de que, quando foi aprovado aqui o Código Tributário, nós trabalhamos aqui na questão do VTN, Valor da Terra Nua, que será utilizado para o pagamento aqui do ITBI. E com essa questão da redução dos preços agrícolas, aquele valor que nós aprovamos aqui no Código Tributário, que foi aprovado por esta casa, hoje esse valor está alto. E, consequentemente, agora no mês de agosto, nós teremos a declaração do ITR. Isso deverá ser seguido, aqueles valores que foram aprovados. E, mais uma vez, o produtor aí vai ser... a carga tributária será aumentada. Porque são vários impostos que decorrem através da declaração do ITR. Também quero só frisar aqui que o Sindicato Rural de Pitanga, que possui 40 anos de fundação, que representa, além do município de Pitanga, Boa Ventura de São Roque, Santa Maria, do Oeste, Mato Rico, Nova Tebas, Boa Ventura, os empregadores rurais desses municípios, através do Dr. Rômulo Gonzel, o sindicato entrou com uma ação de mandado de segurança coletivo na questão do fundo rural. Muitos dos senhores viram que saiu uma decisão para um frigorífico onde suspendia o pagamento do fundo rural por parte daquela empresa. As cooperativas, em especial a Coamo, não estava descontando dos produtores rurais esse 2,1% que corresponde ao fundo rural. Na realidade, toda a nota ao vender é 2,3%, mas 2,1% é fundo rural e 0,2% vai para o Senar. Mas os produtores estavam ficando em aberto perante a Previdência Social, porque dizia e diz a orientação repassada pela FAEP que o produtor só deixaria de recolher ou as empresas derreter esse valor mediante uma liminar da Justiça Federal. E o Sindicato Rural, então, adentrou através do advogado, Dr. Rômulo, em Ponta Grossa, na Justiça Federal, e nós conseguimos a liminar para suspender a retenção desse 2,1% dos produtores rurais e empregadores da nossa área de extensão de base, conforme eu já frisei. Tenho esse mandado de segurança, ele é exclusivamente para os associados do Sindicato Rural de Pitanga. Então, todo aquele que possui empregado registrado, ele deixará de reter aí os 2,1% da sua produção e passará a contribuir com mais 20% na sua folha de pagamento dos seus funcionários. É um trabalho que a diretoria do Sindicato Rural de Pitanga, através do senhor presidente Luiz Carlos Sampierre, do presidente Cleus Araújo, vice-presidente Luiz Carlos Sampierre, do senhor João Marco Nicareta, que também é o segundo vice-presidente, do Mauro Teixeira, que é o tesoureiro. Então, é um trabalho que foi realizado em prol dos nossos agricultores. Então, a partir de quinta-feira, o Sindicato Rural estará colocando à disposição dos senhores associados esta liminar e também juntamente com os documentos correspondentes para que ele possa, ao vender seu produto, entregar nas cooperativas ou nas empresas que trabalham com a venda de produto, para que não seja retido esse 2,1%. Então, parabéns à diretoria do Sindicato Rural de Pitanga, que mais uma vez vem representando muito bem a classe rural. E também futuramente aí nós teremos mais ações, porque da forma que os preços dos produtos se encontram, dificilmente todos os agricultores conseguirão sanar as suas dívidas, porque além do pagamento normal que nós temos dívidas assumidas aí desde 2005 das prorrogações. Não que o produtor não queira cumprir as suas obrigações, mas, infelizmente, é falta de renda que está levando a essas consequências e nós faremos aí ações já a partir do mês de maio. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores presentes, suplente Batatinha, Zé Vélez, o compadre Genal aí chegando de novo, né, Palmital, gostou muito de Palmital, o Alcir Pereira, o Geninho, o Bercamp, nosso Silveirinha, companheiro junto na transmissão da Rádio Pitanga, senhoras e as mocinhas ali de trás, meu boa noite. Quero dizer que sobre o requerimento falado aqui do vereador Carijó, sábado nós estávamos lá no seu Zico Vujansky e eu há tempos atrás também fiz esse pedido aqui, né, sobre aqueles buracos do asfalto, umas 3 semanas atrás estava na casa do Negão e ele falava para dar um anúncio também para o prefeito e eu acho que aquele asfalto tem que fazer o tapa-buraco, porque senão logo mais vai estar difícil a passagem. Há uns 3 finais de semana atrás eu passei e já estava uma valeta grande. E sábado, conversando com o Zampierre, lá no seu Zico Vujansky, eu fiz esse pedido para ele. E ele falou assim que terminar a cidadania lá no Cantu, que estão usando aquele resto de asfalto que tira da BR, que foi cedido, acho que 15 caminhões. Professor, uma parte, vereador, só para ajudar um pouquinho. Acho que o vereador foi para, vou fazer bem rápido, foi para o Cantu, viu o que eles fizeram com aquele aproveitamento naquele calçamento. Aquele calçamento tinha locais lá, tinha um lugar lá que vários carros estouraram. O vereador Meca, acho que passa, volta e meia por lá. Fica espetacular aquele trabalho, que eles passam uma tinta antes, depois passam uma sobra essa camada. Mas olha, fica muito bom realmente resolver o problema do calçamento do Cantu. E acho que querem fazer aqui para o Rio do Meio, se bem que agora vamos fazer um outro calçamento ali no Rio do Meio também, foi conseguido uma verba, inclusive já está empenhado, para fazer um calçamento dentro do meio, indo para lá. E lá, depois que terminar a cidadania, o prefeito falou que vai fazer esse tapa-buraco. E lá está precisando. Tem, até na Renascença, eu passei, tem três panelas já do asfalto bem danificadas. E se deixar daqui uns dias, vai estar só nas pedras. E também falando, o Meco, o vereador Meco falou aqui hoje, citou o DR. Eu também estive lá, presente, até agradecer a Polícia Rodoviária, que estava dando total apoio na segurança daqueles pintores. E também aqui na cidade, não podemos deixar de esquecer do nosso companheiro Mano, que está fazendo um grande trabalho também na parte de pintura da cidade. Junto ao apoio aí que o prefeito está dando nas pinturas, e ele está fazendo um bom trabalho junto com a sua equipe, que é o Nicolau e mais o rapaz lá da Borboleta. E eles começaram um pouco, devagar, né? Até muitos criticavam e agora estão redondos na pintura na cidade. Uma parte, vereador. Sim. Eu acho que o senhor também esteve lá no Trevo, participando lá da pintura, o qual a qualidade de tinta naquela pintura é bem melhor do que essa que nós temos aqui na cidade. Poderia até ser feito, até o senhor que tem mais acesso até com o prefeito, para que ele tivesse oportunidade ou até de ver, participar, ou até mesmo o Mano, de uma tinta melhor, porque essa, não sei se o senhor viu, o Mano faz esse trabalho numa esquina, quando ele está na outra, essa aqui já está quase que sumindo. Então, é a qualidade de tinta. É a qualidade de tinta, já que está sendo feito o serviço, já que está gastando para fazer o serviço. Então, para que fosse feita uma tinta mais, melhor qualidade, para que seja um trabalho Sim. mais... Eu acho, a dificuldade, você vê o tempo do ex-prefeito, o Tico, teve essas pinturas, eu acho que uma tinta de qualidade na cidade é bom, mas nossa cidade, devido muito a poeira e agora com muitos tráfego de caminhões, a tinta, eu acho, na minha opinião, mesmo com uma tinta de qualidade, vai sujar, porque os caminhões que vêm do interior, que é a nossa região que é muito agrícola, e os carros também, eu acho que a tinta, mesmo de qualidade, vai se sujar essa tinta também, como se foi já no passado. Então, não é uma crítica do passado, eu acho que dentro da cidade pode ter uma tinta de qualidade, mas a cidade de Pitanga ainda, devido à agricultura muito grande, o pessoal chega com os carros sujos na cidade, então a poeira é muito grande. Você vê aqui dentro, na frente do Banco Brasil, esse dia nós estávamos conversando, você vê quando chove, limpa. Então a dificuldade é muito grande, por isso que eu acho que o prefeito está de parabéns pela limpeza da cidade, mas tem que ter muito mais ainda. Eu acho que a lavagem da cidade também é interessante pela a pintura ficar mais bonita. Também falando aqui, hoje estivemos lá no Cantu, na cidadania do interior, e quero agradecer ao Júnior, fiz um pedido para ele, dos implementos que se sobraram, R$11.000, nós passamos lá para Água Fria. Então o pessoal lá vai ver o que vai pedir nesses R$11.000, vocês vão pedir carreta, então eles até estavam agradecendo a minha pessoa, através do deputado que projeta o Reinaldo Stefano, esses R$11.000 que foram para ele. E sim pedindo hoje, para nós fazermos um projeto daquela patrulha agrícola que foram lá para o São Berto. Falei para eles que estaria junto fazendo esse projeto. Então, agradecer ao Bento, ao pessoal, ao Agostinho, que esteve lá, agradecendo a minha pessoa por esses R$11.000 que foram lá para a comunidade da Água Fria. Também aqui hoje, eu acho que poucos de vocês sabem, em primeira mão, Pitanga chegou à Farmácia Popular do Povo. Para quem não conhece a Farmácia Popular, eu já conheço, que comprei bastante em Guarapava. Nós temos a Farmácia Popular aqui hoje, remédio de R$14, você compra hoje por 50 centavos. Então, quero agradecer de coração aqui, citar o nome dessa farmácia, que é a Farmais, através do Isidoro e da Bernadette, que eles conseguiram com sacrifício, como ela diz, foi difícil, mas em primeira mão chegou a tão esperada que eu pensava... Onde que fica ela, de vereador disso? Onde que fica essa farmácia? Vai ser a farmácia aqui, farmácia da Bernadette. Farmácia popular, remédio de 50 centavos. Então a população agora vai ter grande, um grande desconto. Você vê, remédio de 13, 14 reais, esses remédios para pressão, vai comprar remédio a 50 centavos. Aqueles de clofenaco também, vai ser 50 centavos. Só que ela até mandou falar aqui, cada cidadão que vai comprar tem que ter identidade. Porque remédio, a quantidade é 3 caixas por pessoa, não pode levar mais que 3 caixas. Concede uma parte, verdade? Sim. Toda notícia, sempre quando vê assim, é boa, né? Mas aí prova mais uma vez, né? Como é que ela pode vender remédio a 50 centavos com os vendem por 14? Eu quero entender isso aqui. Então eu quero entender. Ou as farmácias estão ganhando muito dinheiro, ou o governo está ganhando muito dinheiro em certos remédios. Não dá para entender. Agora, é suspeito isso aqui. Eu sou franco em dizer. Olha, eu sei. Só me concede, só complementar. Que quando envolve saúde, eu, como sou da Comissão de Saúde, o vereador Fabrício e a vereadora Olga, precisa de ficar atento. Eu já fiz ponto de safena, vereador Deus. Andava tomando remédio manipulado. E faceiro da vida. Cheguei lá, falei que o médico olhou lá e disse, tem que trocar o teu remédio. Eu tinha trocado o remédio que ele tinha me passado, porque era o mesmo, que era o mesmo, mas era manipulado. Olha, o médico me deu um chacoalhão, disse, você está tomando aquele sazinho que vem de saco da China? É aquele que você está tomando? Daí ele me explicou a qualidade. Vejo bem, Deus disse, mas para lá. Mas não é fiscalizada a farmácia pelo governo? Diz ele, até o governo lança esses remédios porque vem de lá. Daí ele me explicou o que significa aquilo. É, de repente, a qualidade mesmo, ele tem 100%, tem 25%. Mudei o remédio, fui na dele, mudei o remédio. Preciso ver o meu colesterol, como é que desceu. Que eu fiz lá no laboratório do Fabrício. A não ser que o Fabrício está falsificando e tal. Está de convênio com o doutor lá de Curitiba. Mas então vejam bem. Viu como é que é a coisa? Não estou dizendo aqui, vereador Edilson, que de repente ser médio não é bom, que estão vendendo negativo. Só que tem que ficar esperto. Eu hoje sou um cara que alerta as pessoas. E eu já dava também, indicando muitos para fazer o manipulado. Hoje eu já tenho o pé atrás. Obrigado, Edilson. Olha, eu vou dizer que esse remédio não é manipulado. O mesmo remédio que você compra na farmácia, em outras farmácias, você vai ali na farmácia dela, lá é 13, ali é 50 centavos. Porque é um projeto do governo que o governo banca o restante disso aí da farmácia popular. Ele tira o imposto, né, eu acho. Sim, o governo que banca. Ele é subsidiado. Sim, tudo, a diferença do custo desse remédio é o governo que banca. Talvez o vereador Fabrício, que faz parte, eu já comprei bastante em Guarapava. Comprava cada remédio para comprar 3 caixas. Eu comprava de 3 a 5, 15 caixas de remédio lá e trazia até para minha sogra, usava remédio de pressão. E é o mesmo remédio que usa nas outras farmácias. Então, eu agradeço mesmo a Bernadette pelos esforços, esse projeto. Está de parabéns que as pessoas que não podiam se comprar um remédio de 13 reais hoje vai pagar 50 centavos. Eu tinha para falar isso aí, ela falou, é de primeira mão, é um projeto do governo e a Farmais é Farmácia Popular de Pitanga. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 11/2010. Projeto de lei número 11/2010 do exercício municipal autoriza o Poder Executivo a doar imóvel para INSS. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 3/2009, estabelece a norma de proteção de saúde proibindo o uso do produto fumígeno. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 1/2010, dispõe sobre a comercialização e o consumo de cerveja em embalagem long net. Votação única do projeto de lei ordinária número 11/2010. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Esse é o que autoriza a aquisição do imóvel, né? A doação do imóvel para o INSS. Acho que nós já discutimos bastante, né, senhores vereadores? Eu só vou ratificar o pedido que já fiz de aprovação desse projeto. Então, mas acho que... Só que não foi definido ainda se é 1.050, é, de certeza é 1.050. É, o projeto que está aí, no, nos metros que está aí, que é 1.050, né? Listo. Em votação, com os vereadores que forem favoráveis, permaneça sentado. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 3/2009. Aqui está 2009. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Mais uma vez também, senhores vereadores, eu gostaria de reforçar o pedido de aprovação desse projeto que a gente apresentou nessa casa e que é de todos nós, na verdade, que proíbe o Fabrício aí de fumar, né, Fabrício, em ambientes aí onde tenhamos um aglomerado de pessoas considerável. E volto a reforçar a colocação do MECO, que foi importante aquele dia na audiência pública, ele colocar aqui que já há uma lei estadual e que, de repente, não haveria necessidade, mas esbarra naquele problema que nós não temos o poder sancionatório, né, vereador MECO? Então, por isso, a gente continua insistindo com esse projeto e hoje eu renovo os pedidos a vossas excelências aqui para que possamos hoje aprovar definitivamente esse projeto. E já aproveitando a oportunidade, já que o chefe de gabinete está aqui, pedir que o prefeito sancione ele para nós, né? Para que nós possamos aplicar aqui e não proibir os fumantes, mas que fume no local adequado e que não prejudique a saúde daqueles que não fumam. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 1/2010. Em discussão. Peço a palavra novamente, senhor presidente. E só para fazer uma colocaçãozinha com relação a essa proibição de venda pelo comércio das long necks, são aquelas garrafinhas de cerveja que a gente encontra com muita frequência o povo consumindo, principalmente nos postos de combustíveis. Parece que o reflexo ele foi instantâneo. Tão logo nós fizemos aqui aquela audiência pública aqui, e que tivemos a participação principalmente do comércio, aceitando aqui, pelo menos foi unanimidade, que realmente há de se proibir a venda daquelas garrafas. Então a gente viu que logo alguns dias depois, principalmente na segunda, no domingo, que a gente observava muito a quantidade dessas garrafas jogadas ao chão, já houve uma diminuição muito grande. Inclusive, alguns comércios que vendiam, mesmo não tendo aprovação dessa lei, já não estão vendendo mais. É a consciência, na verdade, dos comerciantes, uma vez que até eles colocaram que haviam outras alternativas e que já estavam utilizando. Então, eu acho que nós fomos felizes. Eu tive a alegria, na verdade, de receber, não só para mim, mas para todos os vereadores, elogios do povo de Pitanga, por isso, essas iniciativas que nós, vereadores, estamos tendo nessa casa. Então, eu gostaria, mais uma vez, de pedir para que os vereadores se manifestem através do voto favoravelmente a esse projeto. Inclusive, aqui na escada da Câmara, só vi duas tampinhas na segunda-feira. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Senhor presidente, eu prometo que eu vou descontar aquele tempo aqui falando 1 minuto só. Mas só para dizer a cada um dos vereadores, realmente, que a aprovação desses projetos aqui, não só aquele que proíbe o uso do fumo, de produtos fumígenos, né? Mas esse que proíbe a utilização e venda das garrafas long neck mostra realmente que nós, vereadores, embora possamos aqui dentro da casa termos algumas contradições com relação a nossas ideias, os nossos atos aqui, mas que aqueles projetos que realmente interessam a toda a sociedade, nós aqui nos unimos e realmente acabamos aprovando. Realmente isso mostra realmente a seriedade de cada um de nós. Então eu tenho que agradecer a cada um dos vereadores. Vereador Adir, Meco, Carijó, Edilson, Aritana, Dirceu, a Olga não está aqui, mas seria favorável. Vereador Aguinaldo, vereador Fabrício, aos servidores dessa casa, assessoria, que possibilitou tecnicamente nós podermos ter o conhecimento necessário para que pudéssemos apresentar e nos manifestar com relação a esse projeto. E agradecer a presença de todas as pessoas, principalmente aquelas que participaram da audiência pública e que realmente aprovaram aquilo que todos nós fizemos aqui nessa casa. Peço a palavra, Zé. Concedido, senhor. Rapidamente, agradecer a todos. E também hoje eu recebi no Sindicato Rural a visita do senhor Mário Jasque e o seu filho, e ele nos solicitava informações sobre a construção da ponte do Rio do Meio. Então, eu gostaria que o líder do governo, na próxima sessão, trouxesse informações para nós com referência à construção da ponte do Rio do Meio, que é uma grande preocupação daquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra. Eu só quero agradecer a presença de todos também e fiquei contente quando o vereador Dilson, não participei lá no Cantu sobre esses mutirões que estão sendo feitos. Não fui até o Cantu, eu acredito que está sendo um bom serviço, o qual já foi aprovado aqui nessa Câmara, essas cidadanias, tanto rurais como dos bairros. E apesar de que são os transportadores de, isso é que se for que eu entendi, seriam os transportadores dos alunos do transporte escolar, que vão fazer a ponte do Rio Liso, que vão participar, foi o que eu entendi, desculpa se eu entendi mal, mas mesmo assim, que sejam eles que vão participar, que vão fazer, fico contente até por estar sendo feito o trabalho lá do cascalhamento com a patrulha rural do governo do estado, o qual o vereador Edilson até comentou, que seria feito até no final do ano passado, mas já está sendo feito, eu acredito que nós temos que só agradecer, e mais ainda, quando for, se eu não sei, o vereador acho que vai pedir a palavra final agora, só para esclarecer se seriam o apoio dos transportadores com a ajuda da prefeitura lá no Rio Liso. Aí sim, a partir desse trabalho, aí as pessoas, alunos lá daquela região, terão condição de chegar no Colégio do Barra Bonita. Obrigado. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Ontem estivemos lá também no Vorá de Cima, em Rio Liso, estive até na ponte lá, que o segundo disse que a cooperativa vai dar o apoio à ponte do Rio Liso, o pessoal, a Dilson Cardoso, o pessoal lá da cooperativa. Eu também, se for essa parte, eu agradeço, mas ainda também não discordo das tuas palavras sobre crianças ficar 1,8 km andar a pé, de dia até mais de noite. Eu sou contra, já estou batendo com o lado da cooperativa do Rio das Pedras. Então, se ele está dando esse apoio, parabéns. Mas daí o segundo que eles vão fazer junto, fazer um mutirão junto ajudar, né? Porque a população lá, por conta deles, que eles não vão cobrar nada, vão ajudar a fazer a ponte, que eu fiquei sabendo. Mas sobre o transporte, também falo com você, eu fico sentido, pessoas tiver que andar 1,8 km, 4 km a pé. Então tem que rever isso aí, o porquê que está acontecendo isso aí. Mas vamos falar com o Adilson da cooperativa. Tivemos um grande trabalho do DR. Parabéns ao deputado Artagão, parabéns ao prefeito. Aquela região merecia, que lá é uma estrada podre, o chão, e vai ser feito um cascalho geral, da Serra da Palmeira até lá no Rio Liso. Então, parabéns ao prefeito, que aqui lá precisava mesmo há anos e anos atrás, mas foi concretizada agora, está sendo concretizada. Eu quero agradecer mesmo de coração ao deputado Artagão, que conseguiu essa patrulha para cá, e o prefeito Zampier, que escolheu aquela comunidade lá do Vorá de Cima, e o Rio Liso e o Vorá de Baixo. Peço a palavra. Concedido, senhor. Motivo de esclarecimento ao vereador Adir, em questão da ponte, né? Então foi, está disponível R$ 250 mil para o calçamento e para a ponte. Então, E então, para fazer essa, a ponte e mais o calçamento. Nada mais havendo, encerra essa sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.